Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Nós estamos analisando com vocês um dos capítulos mais importantes do livro das profecias finais. É o capítulo 8. O sétimo selo, os sete anjos com suas trombetas. Mas liguem a luz lá da plateia, porque eles vão acompanhar no livro das profecias finais. Ligue lá a luz deles, né? Bem que eu vou daqui a pouco ler uma circular, mas há muitas passagens do Evangelho. Isso, pessoal, aqui está numa aula, num aprendizado tremendo. Isso é um fecho de ouro de um ciclo de evolução de mais próximo de 27 mil anos, mais ou menos. O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. O título já é empolgante desse capítulo. Nós chegamos até a primeira trombeta, mas aí eu resolvi abrir parênteses para ler uma circular que tem muito a ver com as trombetas, os acontecimentos. E venho lendo. Mas nunca é demais ler o texto bíblico, porque é preciso gravar, regravar, firmar nos espíritos estas palavras de redenção da humanidade, vindas de quem tem autoridade única para fazê-lo, que é Jesus, nosso Mestre e Senhor, porque não há outro Mestre na face da Terra. Capítulo 8 do Apocalipse de Jesus, o sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, estrondos, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para fazê-las tocar. Bem, vamos dar continuidade à leitura da circular que eu mandei aos órgãos da religião de Deus, da legião da boa vontade, que nós falamos sobre as espadas, sobre o conforto que Jesus dá aos seus servidores, pois os manda aí pelo mundo e diz: não leveis alforge, nem duas capas, isso e aquilo, quer dizer, ide, mas com fé em mim. Ora, não é o Cristo quem diz que o operário é digno do seu salário? E os 70 voltaram maravilhados, porque nada lhes faltou. Ele os mandou à sua frente, pela cidade onde ele iria passar. Quer dizer, Jesus sempre teve consciência da sua mensagem, nunca teve medo de concorrência. Bem, eu vou voltar ao trecho, é o item número 9, em que eu escrevi. Porque isto aqui é bom, é uma preparação para nós resistirmos aos fatos anunciados pelas trombetas. Fatos provocados por nós, porque os selos tratam da nossa intimidade. Por isso é que os selos fecham o livro por dentro e por fora. E só o poder de Jesus poderia tirar os selos, que ele sonda rins e corações. E aí faz com que nos revelemos. Porque viver na hipocrisia é um mal. Então se pode entender aquela passagem: quem é limpo, limpe-se mais ainda; quem é sujo, suje-se mais ainda; quem é justo, justifique-se mais ainda. Quer dizer, revele-se. Não é que Jesus deseja que nos sujemos. Ele gosta da limpeza, ele fez um planeta limpo. Ali é uma linguagem alegórica de Jesus a mandar que nos revelemos. Porque aí, revelados, nós teremos que nos corrigir e sofreremos as sanções dos nossos erros. Agora, incrustado, hipócritazinho, não. Tudo o que vai acontecer no Apocalipse, a revelação toda, trombetas, flagelos e armagedões, ação dos anjos sobre terras, mar, ar, porque tudo isso tem uma condução, não é? Fica claro no Apocalipse que até os fenômenos físicos têm uma condução espiritual. Mas então quer dizer que nós estamos aqui para sofrer a ação, não sabemos como, desses anjos? Não. Jesus diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Os anjos nada farão que firam as leis divinas. Se soltam os ventos, soltam os mares, os terremotos, os trovões, as tempestades, é porque aquilo está de acordo com o nosso merecimento. Por isso temos que nos preparar. E lá vai a circular que nos ajuda a nos preparar. Capítulo 9, ou item 9, como quiser. Ainda sobre as palavras do Cristo, do seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 38. Entendei o seu recado em as duas espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, Senhor, nada nos faltou, disseram eles. Então Jesus prosseguiu, dizendo-lhes: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Ora, meus amigos e irmãos, Jesus tem permitido faltar alguma coisa à vossa sobrevivência física e pessoal e de vossos entes queridos? E quando permite, é por erro nosso, erro vosso. Respondei alto, bem alto, com a força da vossa consciência esclarecida, de forma que ele lá nas alturas ouça o vosso preito de gratidão. Quanto a vender-lhes tudo, significa que deveis libertar-vos daquilo que no interior de vossos espíritos vos subjulga à densa ignorância do mundo e ao seu hediondo escravismo. De modo, então, que possais comprar as vossas espadas, que são toda a luminosidade espiritual que nesta decisiva existência de fim dos tempos, porque os tempos chegaram, podeis alcançar, comparativamente à maior parte dos seres humanos, desinteressada das coisas espirituais, o máximo. Jesus diz: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Comparativamente à craveira comum do mundo, estamos nós preparados para receber todas as riquezas que Ele nos queira dar, ou melhor dizendo, nos possa dar. Grandes vitórias se aproximam da LBV, da religião de Deus, do PBV, do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, mas isto depende bastante de cada um de vocês. A minha parte eu vou fazer e ninguém duvide que eu não farei. Farei sim, eu vim até aqui. É como diz o profeta Samuel: até aqui nos trouxe Deus. E eu completei: se até aqui nos trouxe Deus, muito mais adiante nos levará. Mas é preciso idealismo, é preciso sacrifício, é preciso devoção. E Jesus diz: fora daqui os ladrões, os fornicadores, os demagogos, os aproveitadores, os tíbios, os covardes. É Jesus quem diz, não sou eu, não sou ninguém. Quem diz é Jesus. Isso ele fará com o mundo inteiro em breve. Estará dando a cada um de acordo com as suas obras. Mas eu prossigo aqui. Fortalecei agora vossos espíritos. Compreendei a importância dessas reuniões. Esta é uma reunião nossa. O alimento que aqui recebeis é a vossa espada, que não fere ninguém. Pelo contrário, pois destrói o mal instalado nos corações. Vossa espada é a vossa fé no Cristo de Deus, ao anunciar a sua volta triunfal. Vossa espada é a vossa palavra, esclarecendo dúvidas, destruindo a maledicência, espantando a covardia e a tibieza dos mornos, esclarecendo dúvidas, levantando os caídos, construindo dentro das criaturas o novo mundo do novo mandamento. Vossa espada é a vossa corajosa ação, transformando os povos. Vossa espada é a vossa dedicação consciente, livre de sectarismos e fanatismos que abastardam as almas que foram criadas pelo amor e para o amor, porquanto Deus é amor, força que move os mundos. Após determinar a seus discípulos que agora comprassem espadas, quer dizer, fossem dignos dele, da coragem dele, da ação dele, Jesus revelou: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido, e a tudo aquilo que se refere a vocês será cumprido. Cada um receberá de acordo com o seu merecimento. Nada mais, nada menos, porque os tempos, meus irmãos, que aqui estão e que me ouvem, chegaram. A hora ainda permite a salvação de muita gente, que o plano de Deus ainda resta um pouquinho para ser fechado, o plano de salvação das almas. Então lhe disseram seus discípulos: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta. Ele não compreendeu logo que Jesus dizia: não, nós precisamos 2000 anos para entender. Só 2000 anos depois de ele ter trazido o novo mandamento é que aos ídolos Arupori proclamaram no Brasil, que é um povo generoso. Deus está presente.